Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, são 26 de junho de 2010, e hoje, nesta edição, vamos falar-lhe sobre versões pós-Festival da Eurovisão. Mais precisamente, versões em outras línguas, na sua maioria. Vamos trazer aqui, por agora, à antena, versões de temas portugueses. Vamos começar, por exemplo, com a canção que, em 1966, teve a sua primeira versão. Foi interpretada mesmo por Madalena Iglesias e ele e ela passou a ser Sei Quem É Celle, uma música que foi gravada então no mesmo ano, mas com um instrumental bem diferente. Depois vamos ouvir a música Verão, ou Verano, de Carlos Mendes, e vamos acabar com La Desorrada, na voz de Simone de Oliveira. Poderá parecer estranho ao ouvinte ouvir estas músicas em versão diferente, em língua diferente, mas a verdade é que estes não são casos únicos, há imensos, e nas próximas emissões vamos explorar alguns desses casos. Vamos trazer à antena um tema e suas versões. Esse vai ser o tema do programa nas próximas edições. Não sei dizer ao certo ainda exatamente quantas, mas pelo menos duas vão ser dedicadas, isto para além desta, pelo menos duas vão ser dedicadas a estas versões das músicas. Creio que já aqui falamos uma vez nelas, à conta da música Luna Nel Blu, ou Nona Età, de Gigliola Cinquetti. Mas para já, vamos mesmo ficar com as versões portuguesas, ou melhor, as versões estrangeiras das músicas portuguesas que participaram nos festivais da Eurovisão. Sé quién es él, es un chico bueno y vergonzoso a la vez, que ha soñado mucho con tener un amor, pues su corazón pedía más, más color. Hoy los dos se gustan y se quieren al fin. Hoy el chico dice que es feliz, muy feliz. Ella perdió su timidez con el calor del beso aquel. Hoy no le tiene miedo al amor. Ella también es muy feliz. Sabe soñar, sabe sentir. Ya sin su amor no puede vivir. Es un chico bueno y vergonzoso a la vez, que ha soñado mucho con tener un amor, pues su corazón pedía más, más calor. Ella llegó y de su belleza el chico se enamoró. Hoy los dos se gustan y se quieren al fin. Hoy el chico dice que es feliz. Porque tú ya no vendrás. Ah, ah. acabó. Cuando tú te fuiste, es mi amiga la tristeza, pero tengo en el alma la certeza de que pronto volverás. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Y al llegar otro verano, a esta playa Antena Web, sintonia. Cuerpo de junco, labios de grana, cuerpo que quema como la llama, une la espiga, país crecido, nacer un hijo, amor cumplido, trigo cambiar, grano maduro, blanco clavel, gota de amor, hijo de un rey que siendo viejo vuelva a nacer con mi calor. Es mi palabra que a la luz del sol naciente, es madrigal de madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente en cada espiga de su cara. Cielo azul junto a mi sierra, ay, tiene a mí en mi sed ardiente, ay, mar azul, mar de mi tierra, espiga rubia junto al Tajo, en mi país feliz momento, el cielo queima, lleves el viento, es trigo loco en mi movimiento, es mi palabra que a la luz del sol naciente, es madrigal, es madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente en cada espiga de su cara. Ojos de almendra, caverna oscura, donde se esconde la desventura, por escondida, mar encantada, por mi encontrada y pobre tierra virtuamada, marca de mi desamparada y pobre tierra, tierra dorada, por mi perdida, por mi encontrada. Ouvimos agora Bergère. É a versão francesa da música de Tonicha que participou no Festival de Eurovisão no ano de 1971. É raro encontrar-se uma versão francesa de uma música que tenha participado no Festival de Eurovisão. Não só a nível nacional como a nível internacional. Mas a música que se segue é de facto francesa ou cantada em francês. Talvez pelas raízes ou pela ligação à cultura e ao país de França. Vamos depois escutar Love Conquistador, a música dos Da Vinci, que no final da década de 80 levaram o nome de Portugal ao Festival de Eurovisão. mais precisamente no ano de 1989. Estes são os dois temas que vão anteceder às minhas despedidas, e quando eu voltar, trar-lhe-ei mais dois temas, agora da década de 90. Mas para já, é mesmo Bergère, Le Tonicha e Love Conquistadores, de Da Vinci. Bergère, jolie bergère, vous regardez clair matin, offrant tes sons de lumière dans la paume de ta main. Bergère, jolie bergère, au senteur de romarin. Bergère, jolie bergère, dont le corps a le parfum. Bergère, jolie bergère, tu parfumes les chemins, tu t'inondes les bruyères de la mer le paladin. Bergère, jolie bergère, petit pas du tard, bergère, jolie bergère, soutient les serpentins. Bergère, fille de la terre, rose rouge son jardin, raison racine de guerre, des compagnards de demain. Bergère, jolie bergère, tu peux transformer la paix en faisant de l'arbre de pierre, en faisant des pierres fortes. Bergère, jolie bergère, en tissant le lendemain. Bergère, jolie bergère, tu façonnes le destin. Bergère, jolie bergère, rose rouge son chagrin. Bergère, jolie bergère, force et une ombre sans froid. Bergère, fille de la terre, rose rouge son jardin. Raison racine de guerre, des compagnards de demain. Bergère, jolie bergère, tu peux transformer la femme en faisant de l'âme pierre, en faisant des pierres fortes. Take me to the moon, take me to your heart, oh, take me to the moon. the night is swollen on the city é a música que vamos ouvir na voz de Annabella, que é nem mais nem menos a tradução como que literária de Quando Cai a Noite na Cidade. Foi a música que venceu o Festival da Canção RTP do ano de 1993. E tal vitória deu-lhe, pois, direito a participar na edição daquele ano do Festival da Eurovisão, realizado em Dublin, na República da Irlanda. Um ano depois, a República da Irlanda voltava a realizar o Festival da Eurovisão. E Sara Tavares trazia o tema Chamar Música, que em inglês quer dizer Calling My Music. E estes são os dois temas que vamos ouvir e que vão encerrar mais uma edição das Histórias da Eurovisão. Pelo menos nas próximas duas semanas, a Rádio Antena Web e este programa vão abordar versões de outras músicas, agora do panorama internacional, mas que participaram, todas elas, no Festival da Eurovisão, nestas 56 edições. Também se diga, em ponta verdade, que no final dos anos 80 esta história das versões das músicas começou a decair. E nos anos 90 eram poucas já as músicas que tinham versões. Atualmente, já praticamente nenhuma tem. E já nem vêm incluídos nos CDs de Eurovisão. Aliás, esta música de Annabella já não vem incluída no festival, nos CDs do Festival de Eurovisão. Mas como nós temos o CD de Annabella, resgatamos essa música. Vamos então encerrar por aqui a edição de hoje, de 26 de junho de 2010, deste programa Histórias da Eurovisão. Programa que, como já sabe, volta na próxima semana, à mesma hora, sábado, de 7h30 da noite, para lhe trazer então mais versões de mais músicas. Da minha parte é tudo. Tenho a continuação de um ótimo fim de semana. Até de hoje, a 8 dias. gonna call the music. Every song will ask for more. Trouble stay outside my door. Come tonight and let this empty room be a place of magic light and whispers and perfume. Gonna call my music. Every sound, a drop of wine, all the poems will be mine. Call me my music, chase away my fears. I can feel it drawing near, singing in my heart. Call me my music, awesome place for magic. Can't forget to bring the moonlight, brightest night of all nights. Gonna call my music here. Come tonight and I'll forget my blues. Turn around that old TV, just feel your tender look. Gonna call my music. Every color will be true. Every string will play for you. Come tonight and I will pour the tea, made with flavors yet unknown and sense of harmony. Gonna call my